se veste bonita pra ninguém. Chora escondida no banheiro pras amigas, finge que está bem. Mas eu vejo, eu vejo. Acha que precisa ser durona? Não dá espaço para a dor passar. Tem um grito preso na garganta que não está deixando ela falar. Mas eu ouço, eu ouço. Como quase que a anestesiada vai deixando a vida carregá-la. Ela sentiu mais do que aguentava, não quer sentir nada nunca mais. Mas eu sinto, eu sinto. Qualquer um que encontre ela na rua vê que alguma coisa se apagou. Ela está ficando diferente. Acho que ninguém avisou, mas eu